Capítulo 19. A alegria chegará no tempo certo. Podemos conhecer nosso presente adequadamente apenas como conhecemos nosso passado. E nesse passado ocorreu algo vergonhoso e trágico, ou seja, a perda do nosso caráter moral e rebelião contra o nosso Criador. O fato de também termos perdido a felicidade é secundário, pois resulta de nosso afastamento de Deus, não de uma parte desse afastamento. A obra primordial de Cristo na redenção é justificar, santificar e, por fim, glorificar a um grupo de pessoas salvas da ruína da raça humana. Para facilitar o entendimento de alguém que não esteja familiarizado com as palavras usadas aqui, eu explico que justificar significa declarar justo perante Deus. Santificar significa tornar santo. E glorificar significa refazer toda a personalidade segundo a imagem de Cristo. Isso nos preparará para habitarmos eternamente no céu, do qual a Bíblia fala, e que é tanto um estado de ser quanto um local. Nesse céu, os redimidos terão uma experiência inimaginável com o Deus Trino, o que por si só garantirá bem-aventurança pura. Usei a palavra ruína e associei-a à raça humana. Não se trata de uma figura de linguagem, nem do uso exorbitante ou irresponsável de uma palavra. A raça encontra-se em ruína em termos espirituais, morais e físicos. A história e os jornais diários comprovam nossa ruína moral. O longo desfile de deuses, tanto virtuosos quanto obscenos, e milhares de variedades de práticas religiosas fúteis e sem significado, demonstram a nossa degeneração espiritual, enquanto a doença e a velhice e a morte comprovam tristemente nossa total decadência física. Habitamos um mundo suspenso no meio do caminho entre o céu e o inferno, afastado de um e não abandonado ainda pelo outro. Somos ímpios por natureza e maus na prática. Somos infelizes, repito, mas isso é secundário. Nosso primeiro dever é obrigatório, é fugir da corrupção que há no mundo, como Ló fugiu da ruína moral de Sodoma. É de suma importância buscar o favor de Deus enquanto é possível encontrá-lo. E devemos nos submeter à total autoridade de Jesus Cristo em obediência completa e voluntária. Ao fazer isso, convidamos os problemas do mundo hostil a entrar em nossa vida e nos sujeitamos à infelicidade que naturalmente virá. Acrescente isso às tentações do diabo e uma luta contínua com a carne, e ficará claro que teremos de adiar a maioria de nossos prazeres para um tempo mais apropriado. Contra o pano de fundo do fato, nosso desejo infantil de felicidade é visto como algo moralmente feio, totalmente estranho ao espírito do homem de dores e contrário aos ensinamentos e prática de seus apóstolos. Qualquer apelo ao público em nome de Cristo que não seja mais intenso que um convite para trazer tranquilidade deve ser reconhecido como mero humanismo, acompanhado de algumas palavras de Jesus atiradas a esmo para dar um ar de cristão. Mas só é verdadeiramente cristão aquilo que está de acordo com o Espírito e com os ensinamentos de Cristo. O resto não é cristão ou anticristão, não importa de onde proceda. É estranho, não que ousemos sem nenhuma vergonha alterar, adaptar as palavras de Cristo, enquanto falamos de Cristo para aqueles mesmo por quem ele morreu. Cristo chama os homens para carregarem uma cruz. Nós os chamamos para se divertirem em nome dele. Cristo os chama para abandonarem o mundo. Nós lhe garantimos que se aceitarem Jesus, o mundo será a ostra deles. Cristo os chama para sofrer. Nós os chamamos para desfrutarem todos os confortos burgueses que a civilização moderna oferece. Cristo chama para renúncia e morte. Nós os chamamos para se espalharem e prosperarem, ou talvez até se tornarem estrelas de um lamentável zodíaco religioso de quinta categoria. Cristo chama para santidade. Nós os chamamos para uma felicidade barata de mau gosto que seria rejeitada com zombaria pelo menor dos filósofos estoicos. Em um mundo como este, e em tais condições, o que um cristão sério deveria fazer? A resposta é fácil de dar, mas difícil de seguir. Primeiro, aceite a verdade a seu respeito. Você não consulta um médico para buscar consolo, mas para descobrir o que está de errado e o que fazer sobre isso. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Busque, por meio de Jesus Cristo, ter um relacionamento correto com seu companheiro. Prepare-se reverentemente para corrigir seus erros. Engrandeça a Deus. Mortifique a carne. Simplifique sua vida. Pegue sua cruz e aprenda com Jesus Cristo a morrer para o mundo, para que ele o ressuscite no devido tempo. Se você fizer essas coisas com fé e amor, conhecerá a paz. Mas será a paz de Deus que excede todo entendimento. Conhecerá a alegria, mas será a alegria da ressurreição, não a felicidade responsável dos homens que insistem nos prazeres da carne. Conhecerá o conforto do Espírito em você, que sempre brotará como um manancial no deserto, não porque você o tenha procurado, mas porque buscou fazer a vontade de Deus a qualquer preço. Como eu disse antes, podemos nos dar ao luxo de sofrer agora. Teremos uma longa eternidade para nos alegrar e nossa alegria será válida e pura, porque virá da maneira certa e no tempo certo.